Abjet 6749. Bom dia, 6749, agora de cópia. Você escuta, obrigado. Na 251, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Recife, 1251, alternando 3325, bom dia, bom trabalho. Bom dia, você também. Obrigado. 749, cópia. Adiante, 49. Autorizado Guarulhos 340, saída da Euleda Bridge, curva direita após a colagem pista 10. Após Bridge, voa a Pesulu no 6, BHZ, direto Trive, após conforme. Controle 120.8, aciona 5432. Aprovado nível 340 Guarulhos, decola da 10, primeira direita da Euleda Bridge. Bridge, Apesulu 16, BHZ, Trive, Poços, entra na Star e pousa em Guarulhos. Controle de saída 208-5432. Portal número 8, Webjet 6749. Chama pronto, Web. Chamada, obrigado. Aguarde só um instante, seria a nossa saída, por gentileza. A Euleda Bridge. Obrigado. Bridge. Ele. Companhia. Web 5717, cópia. Copio 5717. Galeão autorizado, 340, Apesulo 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após conforme. A decolagem é da 10, curva direita, da Euleda Bridge. 120.8, 5434. Galeão 340, Apesulo 10, SMAP, Lúbito, Barbacena e após decolagem 10, curva direita da Euleda Bridge, 208-3434, Web 5717. Portão. Ixi, eu te falo, portão 2. Afirmativo, transponda 5434, chamo pronto, puxa o celular. 5434, vou chamar o vídeo. Professor Rio Salvador, muito bom dia. O Jet 5896 está presente da informação. Você teria a nossa liberação de tráfego? O 5896 é pronto cópia? Afirmativo. Com fins autorizado 340, AP Zulu 16, decolagem pista 10, direita, da Leda, após Leda Bridge, após Bridge AP Zulu 16, 120 decimal 8 e 5435. Então, com fins nível 340, decola 10, primeira curva direita, na Dael Leda Bridge, após Bridge AP Zulu 16, aciona 5435, controle 208 web 5896. Tá correto, eu puxo o sinal. Estacionamento, portão 8, Webjet 6749. Autorizado, chama táxi. Chama na táxi, 49. Aeroparque C6749, somos Zona 34 a bordo com 4 horas e 10, galeão alterna. Autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia, ajuste 1015, chama no ponto de espera pronto. Pátio Índia, chama no ponto de espera pronto, o 6749. Da linha de colapso 10, 170 graus, 1219, 6749. A linha decola 6749. Autorizado, Team Tech. Autorizado, Team Tech. 749 ao 02-1208, bom. 1208, bom dia. After 2000, leader position, climb 340, 6749. Web 5797, portal 2, puxa acionamento para a nossa linha. Agora só um instante, o tráfego da companhia puxou no setor. No outro setor, já deve iniciar o táxi. Aguardando, 5797. Táxi Objeto 5896, tá com 96 a bordo, 3 horas e 10, Galeão. Cruzado 5896 via Pátio Índia, até o ponto de espera, chama pronto, 1015. Pátio Índia, chama pronto, web 5896, 1015. Com a equipe de solo coordena, após companhia...